Portal do Arrocha. Segura mais uma pancada em nome de Tilson. Não perde, ela bloqueia os carinhas que tomou ousadia com ela no direct. E fala pra todo mundo que é só sua. Uma mina dessa você não acha na rua. Essa daí fui minha, um dia eu trouxa, vacilei. Carro bati, perdi emprego e moro de aluguel. E nada mais acerta, eu tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago. E olha que eu só deixei seu coração trincado. Acho melhor cê não magoar ela. Acho melhor cê respeitar. É frágil o coração de espelho dela. E quem quebra são sete anos de azar. Acho melhor cê não magoar ela. Acho melhor cê respeitar. É frágil o coração de espelho dela. E quem quebra são sete anos de azar. E o meu ainda falta seis pra terminar. E foi minha, um dia trouxa, vacilei. Carro bati, perdi emprego e moro de aluguel. Nada mais acerto, tô lascado, tô sem sorte, tô não pago. E olha que eu só deixei seu coração trincado. Acho melhor cê não magoa ela. Acho melhor cê respeitar. É frágil o coração de espelho dela. E quem quebra são sete anos de azar. Acho melhor cê não magoa ela. Acho melhor cê respeitar. É frágil o coração de espelho dela. E quem quebra são sete anos de azar. E o meu ainda falta seis pra...